Não, eu curto e aprovo todos os comentários que o Rafa joga no Facebook, começando com a palavra banâmia, eu já dou curtir, porque, cara, não dá não. Eu não sei que planeta os caras veem, cara. Eu, sinceramente, eu não sei. É, não dá não, Rafa. A gente tá virando piada lá fora, cara. A gente tá É? virando piada, porque é o único país que pensa em relaxar uma quarentena que fez mal e porcamente e com o número de casos lá no topo. É o único país, único. É Cara, único, é surreal isso. nenhum outro fez, entendeu? E aí você já vê hoje mesmo, cara. Eu tava conversando com a Mariana, a gente teve que ir no mercado agora no fim do dia. Aí passando na rua, cara, foda-se, tipo, Normal, tá foda-se, ninguém usa normal. mais. Normal, normal. Normal, Acharam, exatamente isso, é normal. eu vou andando na rua e falo assim, ó, encontrar a cura do Covid, porque aí, ó. Galera, Sensacional. né, encontrar a cura, porque a galera tá tranquila. Não é Aí eu possível. tava comentando com ela que eu vi hoje à tarde o governador do Texas, que é um dos pela-saco do Trump lá, que lá no início foi contra fechar tudo, porque estava preocupado com a economia e tal. Aí fechou, deu uma controlada, aí começaram a reabrir. Reabriu, o que aconteceu? Os caras subiram. Aí ele hoje veio a público dizer que ele falhou na análise dele, que vai ter que fechar pior do que fechou a primeira vez, para não ter Cara, na sabe. Alemanha, primeiro país da Europa a liberar tudo, que o país que menos morreu. Cara, eles já estão descobrindo que em cidades do interior agora tá rolando foco de. Cara, a Nova Zelândia fechou o país com três mortes. É. Deu três, morreu a terceira pessoa. Eles Fecha. fecharam o país. Lá na Nova Zelândia foi super tranquilo. Só que eles chegaram e falaram: beleza, então vamos. Acabou, fechou essa merda, vamos parar. Senhores, prontos? Vambora começar. Sim. Então vambora. Prontos. Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte e da quarentena. Que quarentena? Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele trouxe sua pistola de água azul para fazer o cast de hoje. Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos do Ratos. Trouxe outros brinquedinhos aí também, né? A Epa! pistolinha azul é só. Foi só Olha! que vocês viram, né? Tem uns outros brinquedinhos na maletinha aqui escondido aqui. Que a gente vai poder usar bastante, né? Esse dia de hoje, vamos dizer assim. Ô, Filipão, você foi a prova de que quem tem medo. Viu o filme aos 48 do segundo tempo, mas viu. Rapaz, mas eu vou te falar, isso é bom. É, geralmente eu faço isso. Às vezes eu só não conto pra vocês, né? Ah, tá fresco na Mas cabeça agora, né? Boa. pois é, tá fresco na cabeça. Assim, se puder ver um pouquinho mais, se puder ver lá pros 30 do segundo tempo, é melhor que dá pra você dar uma refletida, né? Mas hoje foi no finalzinho mesmo. Mas tranquilo, teu A tempo de. refletida é o cast, É. entendeu? Vamos lá. Aqui com a gente também, ele trouxe seu taco de beisebol e maleta para fazer o cast de hoje, Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo! Cara, hoje uma homenagem singela do Rastro Cinema, um dos grandes diretores da minha e da nossa geração, Joel Schumacher. Muito bem, que o Maguinho vivia detonando, hein? Vivia detonando. Agora o cara morreu, virou gênio. Mas a gente vai falar disso, a gente vai falar disso. Muito bem, e aqui com a gente também tem mais um. Ele tá quietinho, mas ele está aqui. Ele voltou. Ele trouxe sua submetralhadora e lançador de mísseis para fazer o cast de hoje. Rafaelo Salles. Fala, galera, beleza? Bom, esse filme pra mim tá mais pra documentário do que ficção, tá? Muito bem, nossa sabatina de hoje para descobrir se o filme é um clássico moderno. Nosso episódio de hoje é Um Dia de Fúria, Falling Down, de Joel Schumacher, com Michael Douglas, Robert Duvall, Rachel Ticotin, Tuesday Weld, Louis Smith, Frederick Forrest e Barbara Hershey, filme de 1993. Todos nós tivemos que rever o filme, apesar de ter visto 500 vezes, menos o Maguinho. O filme custou 25 milhões de dólares, faturou só nos Estados Unidos 41 milhões de dólares. Tem uma coisa engraçada sobre esse filme, é que eles não têm os dados globais do filme, os números globais do filme. A arrecadação mundial eles não têm. Mas a gente sabe que esse filme foi um grande sucesso na época e tal. Só se nos Estados Unidos ele se pagou, você imagina que deve ter feito uma graninha também fora, né? O filme foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. Era um dos que estava disputando a Palma de Ouro em Cannes. Em condições normais, talvez esse filme não estivesse aqui, né? Nessa sabatina dos clássicos modernos. Mas, recentemente, teve o falecimento do Joel Schumacher. A gente entrou numa discussão no nosso grupo dos assinantes. Aliás, tem que ser assinante, pra, você pode conversar com a gente, né, no momento da notícia. Aliás, eu fui descobrir do Joel Schumacher, imediatamente já botou no grupo e tal, o pessoal já tem as informações em primeira mão. É um dos benefícios. Mas enfim, a gente tava discutindo lá e aí a gente tava debatendo qual era o melhor filme dele. Eu acho que a maioria votou em Um Dia de Fúria, que aliás, eu fui pesquisar, não sei se vocês sabem, ele tem a melhor nota no Rotten Tomatoes, é o filme dele que tem a melhor nota no Rotten Tomatoes e no IMDb, 7,6, que pro IMDb é bem alta. É um filme que realmente é o melhor pra muita gente, inclusive pra esses sites oficiais. Vou começar ao contrário agora, vou começar com o Rafa. Vocês lembram quando vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Vocês lembram mais ou menos a época que vocês ouviram falar do filme? Se vocês gostaram, qual foi a opinião que vocês tinham sobre o filme? Rafa? Cara, eu tava justamente tentando fazer esse exercício hoje, de lembrar de quando que eu vi esse filme. Porque, tá, ele foi lançado em 93 eu tinha 10 anos, né? Não foi ali que eu vi. Uhum. E a gente também tava comentando que a gente nunca tinha visto esse filme em inglês. A gente viu dublado, então a gente só viu quando saiu na Globo. Sim. Provavelmente eu devo ter visto esse filme lá pelos meus 15 anos, pelos 14, 15 anos, talvez, pela primeira vez. Tava tentando justamente fazer essa conta, assim, porra, quando é que foi? Mas deve ter sido por aí. Uns 14, 15 anos e achando incrível o cara dar tiro pro alto porque o sanduíche não era igual da foto. Essa é a cena que acho que mais marcou as pessoas, cara, sinceramente. Acho que tem um Funko dele, cara, com o taco, com a submetralhadora na mão e o hambúrguer na outra mão. Sinceramente, eu acho que tem. Se não tem, tinha o que fazer. Mas enfim, Maguinho, você lembra quando você viu esse filme? O que você achou, se você gostou? Enfim. Então, 93, né? Rafa com 15, eu tinha 13, né? Eu não lembro se eu vi no cinema, mas eu me recordo, Marcelinho sabe disso, quando eu era moleque eu fazia coleção de posterzinho do jornal dos filmes, e eu tinha desse filme. Então eu não lembro se eu vi no cinema ou se eu vi em casa na TV a cabo, né? Já passava regularmente na versão inglesa e tal, mas eu acho que eu vi com 13 anos mesmo, só não sei, não lembro realmente se eu vi no cinema ou se eu vi em casa, mas eu tinha o recortezinho dele até a cores, eu lembro, né? Tem cores que ficam na minha cabeça e esse recortezinho eu lembro e, cara, o filme tem cenas icônicas que a gente vai comentar aqui. Uhum, com certeza. Filipão? Eu também, primeira vez que eu vi esse filme deve ter sido com 15, 16 anos e certamente foi em VHS. Tá. Esse filme não chegou aqui em Campos. E foi locadora, certeza. As lembranças que eu tinha do filme eram de cenas soltas, assim, né? De algumas revoltas que às vezes a gente tem no dia a dia e que no filme acontece e a gente acaba guardando pra gente, né? Não que eu tenha vontade de entrar num fast food armado, mas eu me lembro de cenas por você. Separadas. Você não, mas o Rafa. São cenas muito separadas, assim, o contexto geral do filme. Eu lembrava da história, assim, mas revisar ele foi bem legal, assim. Deu pra pegar muita coisa que eu não tinha pego da primeira vez. Mas foi por aí. Acho 15, 16 anos, VHSzinho, locador. Boa. Show. Só lembrando mais uma vez, pra quem tá ouvindo a gente, que obviamente a gente vai falar de spoilers de Um Dia de Fúria, que é um filme de 1993, que você provavelmente já deve ter visto. Se você não viu, você devia ver. Principalmente porque esse cast é sobre esse filme. Mas eu recomendo que você veja esse filme novamente, porque eu acho que rever o filme pra mim foi uma experiência muito, muito diferente. A lembrança que eu tenho desse filme, na verdade, é muito clara. Sempre que alguém fala pra mim Um Dia de Fúria, já vem na minha cabeça a cena de quando eu me toquei de que esse filme ia passar na Globo, que eu vi na Globo, eu não vi no VHS, vi na Globo. Então eu tava comentando isso com o Rafa, eu nunca tinha visto esse filme no áudio original. Então eu lembro quando chegar o final do ano, a Globo mostrava a lista de filmes que ia passar, né? As estreias que ia ter de filme que ia passar ao longo do ano na Globo. Que, na verdade, não passava ao longo do ano. Passava em um período das férias e no final do ano. Mas aí, eu lembro que passou Um Dia de Fúria e tal. E a cena, até hoje eu lembro. Que é a cena dele segurando o lança-míssel, o garotinho do lado. E ele lançando o míssel e explodindo. E ele meio que tipo, ai meu Deus. E eu lembro disso. Eu lembro disso até hoje. É uma cena que me marcou. E eu acho muito legal essa cena no filme, porque demora, né? Ele tá com o lançador de míssil, sabe que vai acontecer alguma coisa, as pessoas estão correndo, tem gente que não corre, tá perto. E ele estica a cena e tal, não sei o que, eu achei legal. Agora, queria começar dizendo o seguinte, Um Dia de Fúria, pra mim é um título muito, muito, muito melhor que Falling Down, o original. Já começa daí. Então a gente que vive detonando as produtoras, né, que botam os títulos dublados aí, Um Dia de Fúria eu acho sensacional esse título, cara. Eu acho que representa muito melhor o filme do que Falling Down. Com certeza. Belíssimo nome, cara. Belíssimo nome. Então, as poucas vezes, né, que a nossa versão aqui na Piniquinha é melhor que a original. Sim, é raro. Segundo que o seguinte, vocês conseguem imaginar esse filme sendo lançado hoje no cinema? Que o protagonista dele, ele é preconceituoso, ele é um racista. Ultranacionalista. Extremamente nacionalista também. Sociopata, teria provavelmente votado no Trump. E eu tava pesquisando que na época a comunidade coreana foi contra o filme por causa das coisas que eles falam pro atendente coreano no filme. Mas hoje isso ia ser 3 vezes pior. Certamente. Certamente, ia ser. Nossa. Isso não te passou pela cabeça vendo o filme? Lógico, lógico, mas essa é a parada, porque assim, a gente tinha essa lembrança de ter visto esse filme e os impactos eram, tipo, da cena do lança-míssil, da cena dele na lanchonete, tal, puto, porque o sanduíche não era igual ao da foto, mas vendo agora, ainda mais no contexto atual, né, que a gente tá vivendo nesse momento, né, do mundo, cara, a gente, puta, isso ia dar uma merda, mas, cara, assim, não vejo por que não fazê-lo, se fosse o caso, entendeu? Uhum. Tinha que fazer, mas ia dar trabalho. Se você for ver, tem muita coisa nele, né, nesse filme, que eu não sei se eu extrapolei demais, mas eu tava pensando, e tirando a questão do ultranacionalismo do cara, tá, das questões de preconceito e tal, você tava comentando do título e tal, eu acho que Falling Down, o Dia de Fúria é muito melhor, tá, mas Falling Down, cara, é um título que ele dá muito, muito peso à jornada, né, ao fundo do poço, e cara, eu fiz um paralelo muito louco com o Coringa. Porque, cara, é um maluco indo pro fundo do poço. Olha, assim, o que que falta pra um homem quebrar? Essa pergunta que os dois filmes fazem. Os dois filmes fazem mesmo. O que que falta pra um homem quebrar? Ele simplesmente quer saber? Foda-se. Entendeu? E um cara que, sei lá, nunca tinha matado ninguém, pegar uma arma e dar um tiro na perna de um maluco agonizando no acidente de carro. Tem muito disso, assim, tem essa viagem que a gente, quando era moleque, com 15 anos a gente não tinha como perceber isso. O quão profundo é esse filme, né? O fato do cara ter perdido o emprego e continuar saindo um mês depois de casa, a mãe dele não sabia que ele já havia perdido emprego, sabe? Isso é muito louco, é muito louco. Eu queria ouvir um pouco do Maguinho e do Felipe também, mas só um detalhe também sobre o Falling Down, tem vários foreshadowings, né, no filme, tem várias, vários simbolismos de uma coisa que a pessoa fala e acontece e acaba acontecendo. Falling Down é, na verdade, a grande conclusão, o encerramento do personagem do Michael Douglas no filme também, né, então faz toda essa ponte também, mas eu repito, eu acho que Um Dia de Fúria é sensacional. Não é exatamente o título, mas é, entendeu? E eu acho legal que eles pensaram fora da caixinha aí, no caso. Maguinho e Felipe, eu queria ouvir um pouco de vocês também sobre essa questão de como é que seria esse filme hoje em dia. Vocês acham que seria o mesmo filme? Você consegue fazer um anti-herói desse jeito hoje? Vou começar pelo Felipe agora, Maguinho. Certamente, se a gente pegar esse filme igual como ele foi feito, né? Lançado hoje, daria muito mais problema, assim, né? Provavelmente ele seria alterado de algumas formas, assim. Acho que não o filme todo, assim. Acho que algumas cenas, de repente, seriam acrescentadas outras questões e seriam retiradas outras questões, talvez. Década de 90 já tinham essas questões, mas ainda era muito, muito, muita loucura, né? O próprio Clube da Luta já. Década de 90 é a década da banheira do Gugu, cara. Exatamente. Só isso já diz muito. Na hora do almoço, né? Você está almoçando com a sua família, né? E você liga a TV e está a berola da olhota da Luísa Ambiel na sua TV. Entendeu? Então, só para ilustrar pra galera que não conhecia os anos 90. No ano 90 é isso. Então, o que vier daí a partir daí é lucro. Pois é, esse filme é de 93, né? Tava no iníciozinho da loucura ainda. Eu já fiz essa pergunta sobre o Clube da Luta também, que tem algum paralelo com esse filme de alguma forma, né? O Coringa mesmo, que o Rafael falou. Talvez o Coringa seja um bom parâmetro da atualidade com a época, né? Até por ser de 93, ele toca em mais pontos, assim. Uma coisa que eu não lembrava foi o que o Rafael falou. A gente, quando viu muito moleque, não se atentava para certas coisas. A lembrança que eu tinha é que ele era um psicopata, mas que ele tinha era tipo um justiceiro, assim, da Marvel. Tinha um senso de alguma coisa ali, era a lembrança que eu tinha. Mas, por exemplo, eu não me apeguei nas mensagens, principalmente no início do filme, tem muita mensagem em muro, em cartaz, em gente andando na rua, falando sobre AIDS, sobre pobreza, aquela cena do banco, né, como é que o cara fala? Economicamente inviável. economicamente inviável. Então, esse tipo de coisa, para adolescente, passa batidaço, né? Eu não tinha me apego a esse contexto. O Rafael falou ali que ele nunca tinha matado. Ele era militar, não era? Não tem uma foto dele de farda na... Não, o pai dele. O pai dele era militar. O pai dele que era militar. É. Porque até o corte aí, de cabelo dele remete, né, a um... Mas você vê que o corte dele muda. Quando ele tava ainda... Quando tem aquelas imagens dele com a família, sim, e tal, sim. O cabelo dele tava baixinho, entendeu? É. Porque desde o início, com aquele corte de cabelo dele, lembrou até o Guile do Street Fighter, devido às proporções, né? Claro. Eu fiquei pensando, cara, ele tem uma postura e um cabelo de militar. Ele tem algum conhecimento de arma de fogo, né? Aparenta ter, mas ao mesmo tempo não tem de tudo. Por exemplo, a famosa cena do lança-foguete lá, né? É, acho que a história do personagem do Robert Duvall que ganha mais espaço na trama. Mas o início do filme, principalmente, o cara meio que atira para todos os lados. Não só o personagem, mas o filme também busca algumas críticas, né? Eu acho que assim, eu vejo com certeza possível um filme desse formato, até porque a gente tem uma diferença de 27 anos, as discussões, os problemas apontados no filme para tal loucura, entre aspas, são os mesmos de hoje em dia, porém com outra discussão, né? Com mais discussão, com mais gente falando, com mais gente dando pitaco. Acho que os problemas são os mesmos, porém com outros vultos agora. Então, eu acho que, assim, muda muito pouco, né? É um filme muito atual. Eu também, assim como o Felipe, Rafa, acho que você também, eu vi um outro filme, eu não lembrava de muita coisa, principalmente a parte simbólica do filme, os símbolos, tudo que remete, tudo que leva ele a ter aquela atitude insana, é o clique que faltava, né, pra ele sair do controle total. Eu não me ligava, principalmente no personagem do Robert Duvall, que eu não sabia nem que ele fazia parte do filme, tinha esquecido. E o arco dele é muito parecido, os dois buscando a mesma coisa, só que em posições diferentes. Sair de um sistema, sair de um relacionamento louco, mas eu acho que passar a história, né, de 93 para 2020, eu acho totalmente atual. Tudo que tá lá continua aqui hoje em dia. Com certeza. Só uma outra coisa que eu lembrei, vocês estavam falando, eu tava me lembrando aqui. Eu acho que esse filme envelheceu. O que não significa que ele envelheceu mal. Mas eu tô dizendo assim, a gente tá falando de 1993, né? Pra mim, não faz tanto tempo assim, 1993. Eu lembro de 1993. Eu lembro dos filmes que saíram, sabe? Mais ou menos da minha vida, como é que era em 1993. Então, é muito tempo. Mas quem falou, são 27 anos. Mas, cara, na minha cabeça não é tanto tempo. Mas aí, assistindo o filme, eu tava lembrando assim, que... até citando o nosso querido assinante Pedro Coelho, é impressionante como o simples surgimento do celular, do aparelho celular, né, mudaria completamente a trama desse filme. Completamente, porque tudo começa por causa dos trocados que ele quer para fazer a ligação no telefone público. Tudo começa ali. Sim. Então, e volta e meia o telefone entra na história, né? Então, várias cenas eu tava pensando assim pra mim, resolveria se tivesse ele lá. Tem até uma cena, cara, que é até relativamente longa, onde a policial, a parceira do Robert Duvall, liga pra ele, dá a lanchonete. E o parceiro dela quer que ela vá pra lá e ela tá presa no celular, no aparelho telefônico, que fica dentro da loja. Enfim, ele quer que ela vá lá pra fora, ele quer... E olha quanta coisa volta, e hoje no celular se resolveria isso. Mas, enfim, tem vários elementos assim que... de pensar que 1993 não tinha celular, a trama dessa faria total sentido. Agora, Maguinho, você viu o filme, né? Você reviu o filme, aliás, né? Você reviu. Sim, revi hoje pela manhã. Ah, perguntinha pra você, qual é o nome do personagem do Michael Douglas no filme? É... Defense. Não é Defense? Boa. Não é? Boa, respondeu. No crédito tá como defense. No crédito tá como defense, mas... Isso, exatamente. Alguém lembra o nome dele? Alguém lembra? É, como defense, mas eu não lembro. É o William Forster. Mas ele cita... Ele cita brevemente uma vez. Uma vez. Não passou de perceber. Quando ele tá falando com a mãe dele, né? Exatamente. Exatamente. O que eu lembrei foi quando o Robert Duvall, né, sobe aquele morrozinho pra ver o trânsito, e aí ele fala, né, ele liga... O nome, e aí ele fala até pro coreano, Defense e tal, e aí o cara não entende porcaria nenhuma. No roteiro, o nome dele é Defense. Então, acho que faz sentido, né, nos créditos estar com isso. Mas não que isso seja importante, mas é um detalhe que, assim, que é muito, muito pequeno. Bill Foster, então. Em entrevista recente, o Michael Douglas, ele falou que essa é a melhor atuação que ele, dele num filme que ele já viu. É a atuação que ele mais tem orgulho. E na época que o filme saiu, o pai dele, o Kirk Douglas, que hoje tem mais de 90 anos... Não, tem mais de 100 já passou do 100, não foi? Eu acho que foi, acho que passou. O Kirk Douglas, ele falou... na época e reiterou também que essa também, pra ele, é a melhor atuação do Michael Douglas num filme. Tem alguns elementos que são engraçados sobre esse filme, né? O personagem do Bill Foster, ele tem uma cena no campo de golfe, que ele fala um monte de coisa, que ele esbraveja e tal. Eu nem lembrava muito bem dessa cena, mas eu achei legal. Tem um paralelo engraçado com a vida do Michael Douglas, que ele é viciado em golfe. Aliás, vício com o Michael Douglas é alto, mas enfim. Ele é, ironicamente, ele é fã de jogar golfe. Mas eu ia falar do Bill Foster é o seguinte, no filme eles dizem que ele tem pouco mais de 30 anos, ele tá na casa dos 30, né? Na época que o Michael Douglas fez o filme, ele tinha 48 anos. Que foi em 1992 que o filme foi filmado, né? Pô, mas tava bem pra 48 anos. Tava bem, cara. Aí eu ia falar isso, ele tá bem, sem ruga nenhuma, retinho. Continua bem até hoje. Testa retinha. Mas... Não, eu... calma, até hoje não, calma. Não tá mal, vai. Não tá mal. Mas... Vai tá melhor do que eu na idade dele, certamente, mas... Ele tá mal do lado da Catherine Zeta-Jones, que aí tu olha e fala assim, meu irmão, né? Mas ele com o Alan Arkin na série dele da Netflix, ele tá bem, pô. Agora... A última coisa que eu ia falar é o seguinte, o Michael Douglas, na época, ele falou que ele criou toda a performance dele, todo o personagem, a partir do encontro que ele teve numa padaria perto da casa dele, com uma figura. Uma vez ele encontrou esse cara, ele chama o cara de Luan, que foi o nome que o cara deu pra ele. Ele teve uma breve conversa com o cara no balcão da padaria, e ele falou, é esse cara. Ele leu o roteiro e falou assim, é esse cara que eu tenho que fazer. Entendeu? Então você imagina que é uma pessoa quase real pro Michael Douglas, né? Então a minha próxima pergunta pra vocês é o seguinte, agora eu vou voltar pro Maguinho. É um papel marcante, como a gente falou, a gente lembra de muitas cenas desse filme, e é muito importante pro Michael Douglas também. O que, que você achou revendo da atuação dele nesse filme? Visceral, né? E eu acho que assim, é um belo estudo de personagem, né? Onde você começa a entrar na dele assim que o filme começa naquele trânsito. Uhum. E aí, com uma edição muito perfeita, você vai começando a ver os pontos que vai estressando, é o calor, é a mosca, é a buzina, é o trânsito, é o ar-condicionado que quebra, tudo vai é como se a válvula estivesse girando, e no momento o gatilho ele é acionado, entendeu? E aí ele sai do carro e literalmente foda-se no trânsito, vou pra casa, foda-se, vai andando. Então acho que assim, eu também concordo assim, não vou te precisar que é a melhor atuação de todos os filmes dele, não sei, teria que parar pra dar uma analisada. Uhum. Mas com certeza é uma das melhores, sim. É um cara que ele vai se transformando ao longo do filme, mas nada é gratuito, assim. Você vê que ele não faz nada assim, tipo, vou ficar doido. Nada é proposital. Você vê que ele tem uma psicopatia muito interessante, psicologicamente falando, que ele acha que tá tudo ok, entendeu? Que as atitudes que ele vai tomando nas lojas, lá no fast food, lá com o cara que vai comprar o... a bota, são atitudes a que a família no churrasco, okay. Aquela famíliazinha lá. A família do churrasco, ele acha que tá, sim, tem atitudes normais, de uma pessoa que nitidamente é um psicopata, entendeu? No final do filme, ele cita, eu sou o bad guy? Sou eu o cara sim, ruim? Sim, exatamente, entendeu? Então, assim, tudo é meio surpresa pra ele, mas o gatilho, ele vai numa crescente, uma atuação incrível, assim, bastante visceral e muito convincente. Uhum. Cara, eu acho que a gente consegue, hoje em dia, com, né, com todo mundo aqui na beirada dos 40, com boleto pra pagar e tal, se preocupando com o emprego, caralho, a gente consegue se colocar melhor no lugar dele. Uhum. Não que a gente faria às vezes as loucuras dele, mas eu acho que a gente consegue ir mais. Não faria, né, não faria. Ótima. Não faria, então. É complicado, porque hoje em dia, aí vem algum ouvinte maluco que não entende piada, e você que não entende piada, você é maluco, tá? Calma, eu não sou um maluco, eu só falo merda pra ser engraçado. Mas assim, você consegue se relacionar, entender o que causou, né, de uma forma mais fácil, porque você tem um grau de empatia ali até a página 1. Aí da página 2 em diante, você vê que o cara pira e realmente não é uma atitude que você tomaria. Mas você consegue se colocar mais fácil, assim, nos sapatos dele, pra você entender. Puta, cara, o cara foi demitido, o cara tá ali, é aniversário da filha dele, quer ver a filha e tal. Não sei, sabe, você entende o drive dele. O problema é que ele toca esse barco né, de uma forma realmente maluca. Mas eu acho que isso é que é legal, que hoje em dia eu consegui entrar mais ainda no personagem para entender, né, os pormenores da história, que quando a gente só tem 15 anos, a gente se liga mais na ação, na loucura da parada. Você sabe que tem uma coisa engraçada, tem vários estudos sobre esse filme na internet, se você procurar. Aí que tá, a gente tá falando de clássicos modernos. Clássicos modernos são filmes que são analisados durante várias épocas, e é isso que a gente tá fazendo aqui. Mas uma das análises que eles fazem é sobre a bolsa e a maleta. Assim como em vários outros filmes, maletas, carregar uma mala é um simbolismo pra alguma coisa, né? Pulp Fiction é um exemplo desse, mas nesse filme, a escolha que ele faz é uma escolha de caráter mesmo, né? Você quer escolher essa bolsa nova aqui, que representa a violência, que representa o seu lado animal, você quer escolher a sua bolsa de trabalho, que representa a sociedade e o que você precisa fazer para cuidar da sua família. Então tem vários, você vai encontrar várias análises, inclusive, sobre por que ele carrega na mão direita, por que ele carrega na mão esquerda, quando que ele larga a bolsa. Quer dizer, que é o primeiro indício de que ele... A maleta, né? Que é o primeiro indício que ele realmente não está indo ao trabalho, enfim. De como o próprio Michael Douglas também, ele caminha, como ele anda, como ele fala. Eu acho que tem um estudo interessante. A atuação do Michael Douglas, de fato, nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas o Michael Douglas é um ator, assim, que nunca... Eu não me lembro de ter uma atuação ruim, que você fala assim, nossa, o Michael Douglas tá mal. Mas também não tem nenhuma atuação que você fique exacerbado, assim, com o Michael Douglas. Mas ele sempre teve uma... Foi muito regular. E certamente esse personagem dele, o Defense, é um dos personagens mais marcantes da carreira dele, assim. Se a gente for parar e pensar em retrospecto, vai ser um dos primeiros que a gente vai lembrar. E o personagem é, de fato, muito interessante, né? Ele tem um senso moral próprio, né? Você falou do bad guy, tem uma hora que ele se questiona. Você acha que eu vou roubar, vou atacar sua família? Eu tenho família. Tipo assim, que absurdo você pensar uma coisa assim. Na própria cena do fast food, né? Quando ele, sem querer, atira pro alto. Ele fala, não, gente, tipo, foi sem querer, foi o gatilho. Ele tenta... Tem uns momentos que ele tenta ser meio legal, né? Com a criança, pergunta, e o lanche, tá bacana? Não sei o quê. Então, assim, ele tem isso é uma lembrança que eu não tinha dele. Pra mim, a lembrança que eu tinha do filme é que ele surtou na hora ali, né? Naquele início que parece que foi filmado no México, né? Naquela piadinha da fotografia amarela, né? Que sempre que o filme é rodado no México, é tudo amarelo. E o início do filme e a cena da loja de conveniência do coreano, pô, amarelo estourando, né? Um calor absurdo, né? E aquele início é muito bom, né, cara? O momento que ele tem um lapso, né? O estalo, né? É um dos momentos que eu mais gostei, assim, rever no filme. Uma sucessão de cortes ali, começa com um movimento de câmera muito longo, sim, vai cortando, vai ficando... E assim, como o Rafael falou, né, cara? A gente mais velho, a gente em alguns pontos se identifica. Mas esse que é o ponto do filme que eu acho assim, que é interessante. Todo mundo acha que em algum momento, num dia muito ruim, numa época muito difícil, você já teve um estalo de querer levantar do carro e sumir. Acho que todo mundo já teve um momento assim. A gente não teve essa coragem, vamos dizer assim, esse desprendimento da vida. Esse tipo de coisa, algumas coisas que ele se revolta ali, a gente compra, assim. Você fala, pô, eu me revoltaria com isso. Mas eu acho sempre assim, por exemplo, o Scarface. A gente se identifica com o Scarface, mas o cara é um assassino psicopata cruel, mas a gente se identifica com o cara. E cinema tem muito disso, né? Da gente se identificar em alguns pontos com personagens moralmente totalmente inverso do que a gente meu amigo, quer pra Walter nossa vida. White. Walter White é um exemplo clássico recente aí. Pois é. Então, assim, o próprio Coringa, a sua maneira, né? Então, e o filme tem um quê de... Eu vou falar aqui, mas me entenda... Vou explicar. O filme tem um pouco um quê de videogame. Em que sentido? Repara só. Ele surta, sai andando e as situações vão gerando as armas pra ele. Ele não tem arma, ele só sai com a maleta. Aí tem a situação lá no coreano, o coreano puxa o taco pra se defender, ele consegue um taco. Depois ele vai ser assaltado, consegue o canivete. Depois ele consegue a sacola cheia de arma. Tem muito jogo de videogame que é assim, né? Tem um quê de GTA aí, né? Tem um quê de GTA. Aí quando ele vai pra loja assim, do nazista, ele sai evoluído, né? Ele subiu de level, né? Nossa, bicho, pode crer. Pois é. O único que ele mata é o nazista, não é? Ou ele mata mais alguém? Não. Esse filme tem 6 mortos, cara. Porque precisa. Porque precisa, tá? Porque é assim que se trata o nazista. Não, sem dúvida. Isso é na vida real, gente. Agora é o Rafael falando, na vida real, não é personagem do rato. Não é pra rir, não é pra rir, é sério. Não é pra rir, não é pra rir. Tô falando, se você olhou pro lado, viu um cara com a suástica, mata de porrada, tá bom? Beijo. Então... Eu sorri do beijo, o resto eu concordo. Você vê até que nessa própria cena do nazista, quando o nazista fala que eles são iguais, ele... Você é louco, tipo. É ali que ele surta. Eu não sou igual a você, você é louco, você é maluco. Então a gente vê que o cara é psicopata, mas ainda tem algum senso moral muito próprio dele ali, né? Uhum. Ele já, tem aquela história que ele fala com a esposa, né? Ele já passou do ponto de retorno, né? Pra ele já tá mais próximo de ir até o final do que voltar. Tem umas questões dele que mesmo naquela loucura ele ainda guardou pra si, né? Então isso deixa o personagem muito mais interessante, né? Realmente é um personagem muito marcante, assim, e essas nuances do filme me agradaram bastante, revendo, assim, hoje mais velho, mais... Sim. Detalhes que a gente não reparava na época, né, Felipe? É, que é normal também não reparar. Normal. Né? Analisando bem o filme, eu também não lembrava muito do Robert Duvall no filme. Eu pesquisando aqui, eu fui ver que o storyline dele, né, a linha narrativa do personagem dele é tão longa quanto a do Michael Douglas. Então, ele poderia ser tão protagonista no filme quanto o próprio Michael Douglas no filme. E eu acho interessante também a história dele, eu achei bem, bem legal. Acho que ele tá se divertindo muito fazendo esse papel, sabe? Você vê que em vários momentos ele tá rindo, ele tá cantando, ele tá bem Robert Duvall mesmo. Eu gosto dele como ator, eu acho que... Você vê ele no Poderoso Chefão, você vê ele em outros papéis, você vê que ele é um cara muito animado, muito feliz, muito diferente do personagem dele do Poderoso Chefão. Mas a gente sabe que em Hollywood, assim, você não cai num personagem necessariamente, né? Às vezes aquele roteiro rola muitos anos, até finalmente eles escolherem esses dois atores. Alguns atores que foram cogitados para os papéis de Michael Douglas e Robert Duvall. Para o papel do Defense, foi cogitado. Eu queria que vocês comentassem brevemente. Jack Nicholson, Ed Harris, Robert De Niro, Alec Baldwin, Jeff Bridges, Nick Nolte, Mel Gibson, Michael Keaton, Robin Williams, Harrison Ford, Dustin Hoffman e Al Pacino. Hurra! Nossa, cara, Al Pacino e De Niro, eu tiro da lista porque você pode requerer gravar caixinha dourada e dar na mão deles, que eu faria tranquilamente. Ah. Mas, cara, eu gostei de Ed Harris, hein, cara? Harris seria legal. Também. Agora eu vou te falar, Rafa, Jack Nicholson já fez Maluco no cinema, só fala eu Maluco. Eu ia falar isso Mel agora, Gibson, Marcelo. Cara, mas Michael Keaton, Michael Keaton. Mas assim, o Jack Nicholson, não tem como você imaginar que aquele cara já foi normal algum dia. Porque o filme tem isso, ele tem a transição. O Jack Nicholson, você ia ver o filme e ia falar pra mulher dele, caralho, mas você casou com esse cara, você sabia que ele era assim desde o início, olha a cara dele. Não ia ter a transição, é maluco desde sempre. Mas acho que esses atores que você falou... Michael Keaton só faz maluco também nessa época. Cara, eu acho que... Robin Williams não, também. Não, acho que todos esses aí que você falou, eu pensei justamente no Ed Harris. Não que os outros não sejam bons atores, tem atores até melhores do que esses dois. Uhum. Mas acho que se encaixaria melhor das opções que não foram escolhidas. Acho que o Ed Harris também, com o Rafael. O Harrison Ford eu não faria nunca esse papel, Dustin Hoffman também não vejo. Nick Nolte, outro também só faz papel de maluco. O Jeff Bridges eu acho que ficaria interessante, que eu acho ele bom ator. Também tem cara de maluco, né? Maguinha, o que tu acha dessa lista? Ali, o probleminha é sério. Só nome interessante. Porém, eu acho que, assim, é claro que a gente só conseguiu saber do Michael Douglas, que também é meio doido, né, cara? E o que eu acho engraçado, a gente tava... Só um breve comentário, a gente, nessa nossa introdução, eu te falei e falei pra vocês que eu não tinha noção do personagem do Robert Duvall, eu não tinha esquecido. E como foi interessante ver, cara, assim, a atuação, e eu concordo com você também, que ele também poderia ser um belo protagonista, porque eu acho que o filme não tem um vilão. O vilão é o próprio sistema. O vilão, né, no filme não tem. Mas o que eu acho, assim, eu não tinha... ali. Aí eu fui vendo e falei, cara, como os dois são muito diferentes por fora, né, como eu falei, mas idênticos por dentro, né? São os dois homens que estão no limite da razão, um se apoiando mais no aspecto primitivo, né? De fazer justiça, vamos dizer assim, e o outro muito mais na lógica, assim, né? De dever cumprido, eu tenho que continuar policial e tal, e sair daquela loucura, daquele cara, mulher psicopata. Então, assim, foi muito interessante perceber que o Robert Duvall também é um puta personagem que eu não tinha ideia, eu nem lembrava que ele existia. Eu gosto muito da cena que ele descobre, ele lembra da placa, ele sobe a ladeira e tal, não sei o quê, e aí ele vê, e aí ele grita: "Defense, Mr. Park! Defense!" E aí, tipo, o cara tá limpando ali a esquina. Eu acho muito bom que aquilo soa como improviso, né? E aí provavelmente foi lá e filmou, porque... Não, só um adendo. Fala. Que o Maguinho falou, a esposa do Robert Duvall é a outra psicopata do filme, é ela. Também, total. E ela. Ali, nossa. Completamente. Mulher surtada. Meu Deus do céu. Ela nunca matou ninguém, ela já baixou o aplicativo, só falta instalar. ali... Bom, ele, a história que ele conta, que ele se atrasou, a mulher achou que ele tinha morrido, ele entrou, achou que era o fantasma dele. Essa história é muito boa. Caralho. E outra coisa, só pra fechar, Maguinho, o filme tem um vilão, cara. O vilão do filme é o nazista. Sempre é o nazista. Sempre é o nazista. Tá certo. Sim, verdade. Agora, olha só, um outro detalhe interessante é o fato de que eles só se encontram no final do filme, né? A única cena dos dois juntos é no final do filme. Verdade. Porque eu fiquei pensando o filme inteiro disso, falando, puta, seria, né, esses dois atores e tal. A cena é boa, mas é só no final do filme. Agora, quem, os atores que foram cogitados pra fazer o papel do Robert Duvall foram, uma lista menor, Gene Hackman, Walter Matthau, Sidney Poitier, Paul Newman e Jack Lemmon. Esses eram os cogitados. Eu confesso que tem alguns aqui que eu acho bem interessantes, mas eu gostaria de ver. Eu sou fã do Paul Newman, eu acho que ele também ficaria interessante nesse papel, mas o Duval arrebentou. Eu gosto muito também da cena dele. As melhores cenas hoje, pra mim, são as dele. Ele virando pro capitão e falando "Fuck you very much, Captain". Também eu achei muito bom. Na câmera, né? Nas câmeras, né? "Fuck you very much". Ele faz uma pausa, aperta a mão do capitão, então é muito interessante também. Agora, eu falando um pouco também sobre os outros papéis que tem no filme, eu fiquei impressionado também com a quantidade de papéis femininos. Vocês falaram aí da mulher do Robert Duvall, né? Tem a Barbara Hush, que é a mulher do Michael Douglas. Eu não lembrava que algumas delas são muito importantes, assim, pra trama. Até papéis menores, assim. Por exemplo, a mãe do Defense, que é a Louise Smith, ela tem até a coleçãozinha. O personagem é tão bem desenvolvido em 5 minutos que até a coleçãozinha dela, né, de animaizinhos, o filme trata sobre isso, né? E essa atriz, eu fui pesquisar depois, ela faz a mãe dele nesse filme, mas ela foi a secretária dele no Atração Fatal, que é de 87. Então, pois é. Agora, uma outra curiosidade de atrizes também é a seguinte, a mulher que faz a caixa do Whammy Burger, que é a Sheila, lembra que ele fala, pô, tô te tratando pelo primeiro nome, não sei quem você é, ela é a irmã mais nova da Michelle Pfeiffer, Didi Pfeiffer é o nome dela, e ela foi capa da Playboy de fevereiro de 2002. Olha que maravilha. Olha, justo. Bom, ela parece se divertindo. Fevereiro de 2002? Pera aí, deixa eu anotar aqui. Pera aí, só um minuto. Ela parece se divertindo nessa cena. Ela é personagem, sim, né? Sim. Ela atriz. Ela, depois de um ponto, parece que ela embarcou na loucura daquele cara, né? Com certeza. Mas depois que você fala, irmã da Michelle Pfeiffer, dá vontade de ver o filme de novo, só pra olhar pra cara dela, fala, Michelle Pfeiffer. Não, e tem uma cena... Tem uma cena que eu falei, cara, isso é muito anos 90, né? Como o tempo muda, né? Quando a polícia vai lá fazer a denúncia, ela tá no caixa fumando. Muito bom. Falei, caralho, meu irmão, a mulher trabalha, tipo, no caixa, porra, lugar fechado, tipo, McDonald's, a mulher fumando. Muito, falei, cara, isso é muito anos 90, cara. Sensacional a cena. Com certeza. Agora, olha só mais umas curiosidades, assim, que eu acho legal. Primeiro, a questão da pistola d'água, que é mostrada algumas vezes ao longo do filme, até que ela realmente toma um papel principal lá pra última cena do filme, né? Eu nunca tinha me atentado a essa pistola d'água, e é um elemento que eu sempre acho legal, quando você apresenta isso ao longo do filme, e lá no final ela tá lá. O diretor de fotografia desse filme, não sei se vocês repararam, é o Andrei Bartowski, que foi o diretor, que depois virou diretor daqueles filmes do Jet Li, com o DMX e tal. Mas ele é o diretor de fotografia de todos os Máquinas Mortíferas e vários outros filmes, assim, famosos. E ele ganhou prêmios por causa desse filme, pela fotografia desse filme, pelos enquadramentos. Eu achei muito bom, assim, eu achei bem, bem atual, assim. Achei bem interessante. Algumas curiosidades, é o seguinte, o Iron Maiden, a música Man on the Edge, Rafa, ela é baseada nesse filme. Sim, sim, só... Fala. Pera aí, vou assumir as heads aqui. Por favor. Editor, solta o Maiden. Sabia dessa? Sabia, lógico que sabia, pô. Inclusive, ela foi escrita pelo Blaze Bailey, que era o vocalista na época, né? Infelizmente. Eu me posiciono, eu sou fã de Iron Maiden, mas eu me posiciono, acho ele um póster. Mas enfim, ela foi escrita por ele e pelo Jenny Gers. Ela foi o primeiro single do álbum X Factor, que era o primeiro single, o primeiro disco que o Iron Maiden estava lançando com o Blaze Bailey nos vocais. O Blaze ficou até impressionado de eles usarem, né, a música dele, que era um novato na banda, como single. Uhum. Viu? É engraçado, né? Olha o mundo em que a gente... Os caras já viveram. Ele ficou muito impressionado com o filme, né? Porque o filme toca esse negócio de a importância de que, além da família, do emprego, né? Como que o emprego define a vida do cara. Se o cara perde o emprego, ele tá fudido, né? E ele falou que ele, quando ele era garoto, entregador de jornal. É um emprego que todo moleque, principalmente, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, tinha quando saía, antes de ir pra escola, ele pegava o jornal e passava de bicicleta jogando jornal na porta das pessoas. E ele perdeu esse emprego, né? Emprego. O moleque tinha, sei lá, 12, 13 anos. Sim, sim. Ele ficou com medo, padrasto dele, sentar a porrada nele por ele ter perdido o emprego, ele ficou um mês saindo de casa, fingindo que tava fazendo a rota dele pra entregar jornal. Olha aí. Com esse medo. Então, eu tenho uma entrevista que ele conta isso, né? Que ele se sentiu muito relacionado ao filme com isso. Aí ele, né, teve essa inspiração pra escrever. E, cara, a letra da música, né, fala exatamente o que rola no filme, né? Começa falando: "The freeway is jammed and packed for miles", né? Ele fala que a freeway tá completamente engarrafada, né, em milhas e milhas à frente. O carro é um forno, né? E você tá com calor e tal. O cara não consegue nem levar, né, o presente da filha e tal. E ele canta, né, o nome do filme original em inglês, Falling Down, né? Falling Down. Refrão. Uhum. Você sabe que tem outra banda que se inspirou nesse filme, não a música, mas o clipe. O Foo Fighters fez um videoclipe chamado Walk, que é inspirado, e ela repete cenas desse filme no videoclipe. Eu confesso que não vi, mas tá aí uma dica pra quem quiser olhar no YouTube. A sequência de abertura do filme, outra curiosidade, a sequência de abertura do filme é baseada, essa do carro que você tava citando, ela é baseada no início, na abertura do 8,5 do Fellini, que é o filme de 1963, e esses cortes e tal, e essa questão toda do calor, foi baseada, né, nesse filme. E, por último, a última curiosidade que eu quero falar pra vocês, que eu achei interessante: a lata de Coca-Cola, que custa 85 centavos em 1993 na loja do Sr. Lee, custaria $1,58 e aqui no Brasil, $2,79. É razão ou não é pra dar uma estacada pra cima? Ah, com certeza, né? Isso, nessa hora, quando eu vi 85 centavos, cara, isso nunca custou. Quê? Aqui no Brasil. Nem a conversão que você quiser, nunca custou isso aqui no Brasil, cara. É o preço de venda na loja, não é o preço de, né, de atacado, não. É o preço de venda na loja, 85 centavos, caralho. E fez ele surtar, hein, Rafa? Olha só, senhores, o sucesso desse filme, pra quem não lembra do timeline, o sucesso desse filme é que garantiu que o Joe Schumacher dirigisse o Batman Eternamente, que foi em 1995. Foi desse filme que ele pulou pro Batman. E aí depois, em 1997, ele fez o Batman e Robin, que foi o segundo filme. Aí a carreira dele acabou. Aí deu uma declinada, né? Ele tava indo bem e tal, Batman Eternamente, eu não curti, mas enfim, fez sucesso, fez um puta de um sucesso, e aí veio o Batman e Robin, foi um fracasso colossal. Marcelo, curioso que entre os dois Batmans, que eu também não gosto nenhum dos dois, ele fez O Tempo de Matar, que é o outro filme dele que é bem lembrado também, né? Uhum. Então meio que ele fez um filme bom, fez uma cagada, fez outro filme muito bom, e aí Batman e Robin... Desculpa, mas... Não dá nem chamar de cagada, eu até elogio chamar de cagada, Batman Robin, mas enfim. Mas olha só, o Joe Schumacher faleceu agora no último dia 22 de julho, como eu falei no início do cast. Ele teve uma batalha longa contra o câncer, ele morreu aos 80 anos. O último trabalho dele que eu vi na televisão foi o House of Cards. Ele dirigiu 2 episódios do House of Cards, na época que eu ainda vi o House of Cards. Eu fiquei até surpreso quando eu vi lá, dirigido por Joe Schumacher. Eu falei, putz, os episódios dele são muito bem dirigidos. Ele era um bom diretor. Agora, eu fiquei pensando assim, qual foi o último filme dele que eu vi? E o último filme dele que eu vi não foi nem no cinema, mas o último filme dele foi Número 23, de 2007. Lembram desse filme? Com o Jim Carrey? Pois é, é dele. É dele. Eu lembro quando o Maguinho viu, cara, a revolta que ele tava. Por isso que eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, vou voltar à pergunta no início, na verdade. Você acha que esse foi o melhor filme da carreira dele? Eu queria que você fizesse uma apanhada aí, já que ele te emocionou tanto. Cara, eu acho que assim, a gente comenta muito sobre... Eu comentava muito sobre ele contigo, né? Mas eu acho que assim, Joe Schumacher fez a carreira dele nos anos 90, né? Por isso que eu falo que ele fez muito parte da minha adolescência, né? Com filmes como Tempo de Matar, Por Mais, o próprio Um Dia de Fúria, tem Lia Mortal, tem O Cliente, que é bem legal também. Os dois Batmans realmente... vergonha ali. Eu lembro que eu fiz um comentário com você, Marcelinho, na época, que eu falei que Joe Schumacher fez Gotham City parecer um desfile da Mangueira, né? O que tinha de verde e rosa em Gotham City, eu falei, cara, isso parece um desfile da Mangueira. A partir dos anos 2000, tirando o Por Um Fio, que é de 2001. Por Um Fio é interessante, é uma dinâmica interessante, é uma montagem interessante. A partir dali, eu acho que ele meio que é ladeira abaixo. O Fantasma da Ópera é uma merda, e por aí vai, entendeu? Então ele, eu acho que ele fez o nome dele, pra quem tem quase beirando aos seus 40, curtiu muito ele nos anos 90, como eu, entendeu? Teve o seu nome marcado, e principalmente pra gente, assim, ele fez filmes muito importantes e muito influentes na nossa, né, a gente mais jovem, começando a curtir cinema, entender de cinema, estudar, sim, e etc, sim, e tal. E ele tem uma filmografia muito diversificada, né? Até filme de super-herói ele conseguiu fazer. É, o último filme dele que eu vi, que eu me lembro de ver, eu vi no cinema, mas não foi o número 23, não, foi Reféns. Tá lembrado desse filme? Lembro, Nicolas Cage. Um filme com, eu nem vi esse filme, cara. Com Nicolas Cage. É, foi o último filme dele que eu vi, que eu me lembro, e esse eu vi no cinema também. Me lembrei vendo antes do cast o IMDb, tinha esquecido completamente desse filme. Na verdade, não esqueci do filme, esqueci que era dele, na verdade. Assim. Mas foi o que o Maguinho falou, o forte dele, a filmografia, parte, os melhores filmes dele são ali da década de 90 mesmo, pegando por um fio, né? Eu acho que no finalzinho da década de 80 talvez tenha algum filme ali também que seja bacana. Mas uma coisa que eu achei curiosa vendo esse filme tem uma estética, assim, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar pra vocês, não sei se vocês vão entender. Me lembrou muito uma estética, de fato, anos 90, mas de imagem, assim, me lembrou algumas, as imagens me lembravam Bad Boys, me lembraram A Rocha, o Cliente tem muito disso também, é um filme que você vê e bate e fala, pô, isso é muito anos 90, assim. Ele fez aquele Tigerland, né, dele? Sim, também. Esse eu gosto, eu acho então, legal. Tirando, assim, então, a década de 90 dele, pô, foi um saldo bem positivo, né? Foi assim, boa, tirando, foi boa. Tirando os Batman. Tirando o pior filme de todos os tempos, claro, sim. O Batman Eternamente, pelo visto fez bastante filme, né? Porque Um Dia de Fúria é 93, Cliente 94, Batman Eternamente 95, Acho Tempo de Matar 96, Batman Robin 97. Ele fez quase um filme por ano na década de 90, praticamente. O cara trabalhou bastante. Então, 99 tem 8mm, Filipão? 99. É de 99, né? Cara, eu gosto desse filme, cara, desse 8mm. Também gosto. É. Nós vimos juntos, né, Marcelinho, no cinema, lembra disso? É, não, é nunca me... Nunca me fisgou muito. Ah, eu gosto. É aquele filme que eu fui ver assim, de forma despretensiosa. O Nicolas Cage, mas acho que já comentei com vocês, é um ator... Vocês estão desviando do assunto. A pergunta foi, é o melhor filme da carreira dele? Vocês passaram a filmografia toda do cara na cara, e aí, é o melhor filme dele? Magui não respondeu. Tá bom. É verdade, eu então não respondi, não. Posso responder. Prolixo pra caralho. Porra. Estão me enrolando, Filipão, aí. Responde aí. Eu tô pensando aí, não sei. Então, eu acho que não é o melhor filme dele. Pra mim, o melhor filme dele é o Tempo de Matar. Mas certamente o Dia de Fúria tá brigando nas cabeças ali com o melhor filme dele. Ok. Só vou dizer pra você o seguinte, Felipe. Alright. Maguinho, e aí, é ou não é? Sim ou não? Já falou pra caramba, sim ou não? Então, já falei muito, respondendo rapidinho, cara, não acho que é não, eu assino embaixo que o Filipão falou, Tempo de Matar, eu acho o melhor filme dele, gostei muito desse filme, eu lembro de ter visto algumas vezes. Vou passar pro maior fã do Batman que eu conheço agora, eu quero que além de ele responder essa pergunta, a gente tá falando do Joe Schumacher, da carreira e tal, queria que falasse um pouco, se marcou, esses filmes todos que a gente falou, mas também lembro o seguinte, esse Batman Robin que ele fez, afundou o Batman no cinema por mais de uma década. Cara, entendeu? Até o Nolan pegar essa porra. Então eu quero saber, ô Rafa, você, é o melhor filme da carreira dele e o que, que você acha da carreira dele? Cara, pra mim é o melhor filme, eu não vou fugir da raia de cara não, pra mim é o melhor filme da carreira dele. Assim, eu não me lembrava, né, do último filme que eu tinha visto, até vocês mencionaram o número 23, pra mim era o Por um Fio, né, que é de 2002, né, se não me engano. E número 23 até 2007. Brinquei, né, no nosso grupo, falei que... Não, o Por um Fio é de 2002. 2002, Era o que eu achava que era o último filme que eu tinha visto dele. Aí depois que vocês mencionaram agora o número 23, putz, eu nem lembrava que era dele. Né? Porque, e o Puro Fio era o filme o filme que eu me amarro. E é o filme que eu achava que o Colin Farrell ia ser o novo Al Pacino, né? mas esse filme, cara, o que me chamou a atenção nesse filme é que nessa época eu era um fanboy fudido de 24 horas, eu sabia que o cara que ligava era o Kiefer Sutherland. Então, pois é. Kiefer Sutherland podia estar narrando verdade, história verdade, de Niná que eu tava ouvindo. E cara, a carreira dele tem seu não muito altos e baixos e tem essas cagadas que ele fez com o Batman, né, cara? Porque assim, não é porque morreu que tem que virar nome de rua, né? Peraí. Assim, ele fez muita merda. Ele fez muita merda. Pintar o Schwarzenegger de azul, né? o Jim Carrey de charada, achando que ele ainda tá interpretando máscara. Puta merda, gente. É foda, é tanta coisa errada nesses filmes. É mamila em armadura, sabe? É close em bunda. Close no popô. Filha. É muita cartão coisa de crédito errada. Do Batman. Não, é muita coisa errada, cara. Não dá pra dar nome de rua pra ele, não, porque fez muita merda. E é o que você falou, afundou durante 10 anos a franquia, né? Então, puta merda. A gente podia ter passado sem essa. Olha só, sobre o Batman, não sei se vocês lembram, tem uma história que nunca esqueci. Duas, aliás, bem breves. Uma, o pitch que ele fez pra Warner, na época, foi o seguinte, eles acharam que o Batman Returns era muito dark. As pessoas não iam curtir muito aquilo ali. Então, eles entrevistaram vários diretores na época, como eles sempre fazem. Com o Nolan foram várias entrevistas também, com outros diretores, e o Nolan acabou que deu o pitch certo. Mas o pitch que o Josh Schumacher fez foi o seguinte: cara, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer agora, que eu acho que a gente tem que fazer agora, pra ficar diferente, mas ainda ser Batman, é trazer o Batman da série, dos anos 60. E aí o estúdio falou assim: é isso. E é isso que ele trouxe pro cinema, né? É isso que ele fez mesmo. Batman colorido, Batman correndo com a bomba. É uma coisa totalmente tosca. Mas, uma coisa que eu lembro, assim, da direção dele como diretor, que eu nunca vou esquecer, é quando o Tommy Lee Jones, que ele ficou puto com o filme, ele falou que não queria fazer coletiva de imprensa e tal, ele odiou. Ele falou, numa entrevista, ele falou o seguinte: ó, eu perguntei pro Josh Schumacher o que é o meu personagem? Eu não entendi aí até agora. E aí ele falou o seguinte, o Josh Schumacher falou pra ele o seguinte: follow Jim, faça o que o Jim Carrey fizer. E aí foi o que ele fez. Então, o filme saiu, ele não gostou nem um pouco. Mas enfim, o Rafa falou do Kiefer Sutherland. O Kiefer Sutherland trabalhou no Linha Mortal e trabalhou no Garotos Perdidos, que é um filme que a gente não falou aí, mas é dele também. The Lost Boys, é verdade. É, e é um filme que fez muito sucesso, cara. Tem muito razão, sucesso, tá bom, época. Esqueci Lost Boys. É, aí. Kiefer Sutherland durante uma época era tipo o ator assinatura, assim, do Joel Schumacher. Gente, mas assim, pode ser o melhor filme dele, pode não ser, pra mim é, eu olhando a lista, assim, é o que eu, assim, mais tinha tesão de ver de novo mesmo, era esse filme. É, apesar de achar O Tempo de Matar legal também, mas eu acho que esse filme, pra mim, diz mais, tem mais a dizer. Só que a pergunta aqui não é se é melhor filme ou o pior filme. A pergunta aqui é o seguinte: é ou não é um clássico moderno? Então, chegou o momento da decisão, aqui a gente vai bater o martelo. A gente já falou de referência, de filme ser atual, ter uma temática atual, a gente já falou da importância do tema, das atuações. Falamos, fizemos um belo apanhado. Aqui é o momento da conclusão. Então, eu vou voltar pro Filipão pra bater o martelo. É um clássico moderno ou não, Filipão? Vamos lá. De fato, você falou que o filme envelheceu, né? Mas eu acho que não envelheceu mal, não. Como o Maguinho falou, muitos dos problemas ali ainda são bem atuais, né? Você comentou a questão do celular e tal. Realmente mudaria bastante a história, mas eu acho que outras coisas seriam acrescentados ali, né? Como a gente mesmo já citou, o Rafael aí falou absurdamente do Iron Maiden. Foi um filme influenciou, principalmente na época do lançamento, né, de várias formas. E como a gente já mencionou, né, a gente também, até hoje, tá falando quase 30 anos, a gente se identifica um pouco em alguns momentos com o filme, né? Tem uma história pertinente, tem uma jornada pesada, é um estudo de personagem muito bom, mas tem um mescla bem, tem essa outra jornada do personagem que cresce durante o filme. A primeira metade do filme é só, eu acho que ele conversa duas vezes com a esposa, depois que isso vai crescendo, essa coisa da aposentadoria dele, né, seu último dia. Esse é outro clichêzão do cinema também, né? O último dia, isso é uma coisa definitiva, né? Aposentadoria, não vai acabar. E eu particularmente gosto muito do filme, mas eu acho que clássico é um carimbo muito pesado. Eu acho que Um Dia de Fúria não, assim, eu acho que não vai receber esse título, não. Não de minha parte, pelo menos. É um grande filme, um dos grandes filmes dos anos 90, mas eu acho que clássico é um pouco demais para um Dia de Fúria. Não desmerecendo o filme, como já falei aqui, gosto do filme, vocês também já falaram, mas eu acho que clássico, eu acho que não. Beleza. Primeiro voto, não, então, pro Um Dia de Fúria. Vou para Rafaelo Salles. Rafaelo Salles falou que é um dos melhores filmes, é o melhor filme do Joe Schumacher. Mas também não é muito fã da filmografia do Joe Schumacher. Então, Rafa, é ou não é um clássico moderno? Cara, eu vou engrossar o couro com o Filipão, cara. Eu acho que, apesar de ser um daqueles filmes que são emblemáticos para representar uma década, isso não necessariamente faz dele um clássico, né? Eu acho que ele precisaria de um, de repente, sei lá, um pouco mais de bagagem ou de profundidade para poder ser efetivamente um clássico. Se você começa a citar outros clássicos, você vê que ele destoa um pouco. Eu falei, ele tá dentro daquele, né, da cultura pop dos anos 90, ele é um filme que a gente, né, sempre lembra, é um elenco, né, muito bom, né? A gente cansou de falar aqui do Michael Douglas e do Robert Duvall, mas eu acho que também esse badge de clássico moderno, eu acho muito pesado pra ele. É um filmaço. A gente falou, a nota dele no IMDb é 7.6, é um notaço. Cara, é um filme que, se não tiver porra nenhuma pra fazer, tiver passando na televisão, eu não tiro, mesmo dublado. Mas clássico, não acho que é demais pra ele. Boa. Quando a gente teve a ideia desse cast, eu pensei, imediatamente já tinha a resposta na minha cabeça. Não é um clássico moderno. Quando eu comecei a ver o filme, na minha cabeça, você vê vários probleminhas com o roteiro, né? Tem alguns probleminhas, a gente pode não ter falado de todos, mas as coisas me incomodam. Mas eu tive uma experiência boa revendo o filme. Eu lembrei, assim, um fato de que você... Quando criança eu vi esse filme, algumas coisas ficaram comigo. E a gente falou isso nesse cast. Agora, como adulto, eu fiquei reparando outras coisas. A gente também falou isso nesse cast. E a experiência, no geral, pra mim foi diferente. No final do filme, revendo o filme, óbvio, você tem um filme que você viu, tem na tua cabeça, que você lembra, e tem um filme de depois de você rever o filme e você começar a pensar. E revendo o filme, eu fiquei com a pergunta. Eu já não tava tão fácil dizer não, vamos dizer assim. Eu acho que realmente algumas coisas me incomodam, mas vários filmes as coisas me incomodam. Eu não colocaria ele como um clássico no nível de um Poderoso Chefão, de um, sei lá, né? Mas dentro dos anos 90, ele sem dúvida é um filme que se destaca. E eu acho que, assim, se você for falar da humanidade, se você precisar botar alguns filmes numa cápsula, esse é um filme que representa muito bem a geração dos anos 90 e a nossa geração de hoje. Então eu acho que pelo simples fato dele ter plantado a dúvida na minha cabeça, eu vou votar sim. Ele é um clássico moderno, sim. E eu vou falar um detalhezinho que eu falei lá no nosso grupo de WhatsApp, mas eu não entrei muito em detalhes. Rapidamente. Eu não gostava de um detalhe desse filme. Eu não gostava. Que era o fato de que, de repente, o filme muda. E o filme começa a dizer que ele é maluco. Ele é maluco. Ele vai pro trabalho e ele não tem trabalho. E eu acho que a grande graça do filme é o fato de que ele é um cara normal que surtou. Só que eu acho que, revendo o filme, eu tive essa percepção errada do filme a minha vida inteira. Ele é um cara normal que surtou. E o filme tem várias provas disso, entendeu? Ele é um cara normal que ficou maluco. E nesse dia foi o ponto de quebra mesmo. Mas isso me fez gostar mais do filme. Então eu vou votar sim. Dois votos não e um voto sim, Maguinho. Agora é contigo. Bom, tava aqui escutando vocês, cara, excelente questionamento. Tava aqui pensando, eu vou muito na que Rafa e Felipe falaram, assim, até você também, Marcelinho, falou, quando eu lembrando do filme, que eu não revia há décadas, eu falei, cara, tudo bem, pode ser um dos grandes filmes do Joel Schumacher, mas para ser um clássico moderno, eu vou ter que rever se realmente é isso mesmo. Eu não lembrava de muita coisa da trama. E eu acho que o filme, ele te ganha a empatia logo no início, né? Aquele estresse inerente de trânsito, da rotina da metrópole. Quem nunca quis ou pensou em fazer algumas coisas que ele comete, né, naquelas lojas? É claro que o nosso consciente segura. O filme tem uma narrativa simples, né, linear, não tem nenhum recurso mirabolante, mas que atrai o público por ter uma análise social contemporânea. Como eu falei, o celular hoje em dia, diferente daqui de 27 anos atrás, é um mero de um adereço, porque todos os problemas acerca da sociedade em 93 estão em 2020, porém com outra discussão, tá tudo ali no mesmo pacote. Porém, cara, eu acho o seguinte, até voltando numa linguagem que a gente falou aí de games, eu acho que um clássico, um filme clássico, moderno, cara, ele supera as barreiras do tempo, né? Seria um filme triple A. E eu acho que, dadas as proporções, Um Dia de Fúria é um excelente filme que mantém a estética dos anos 90. Quem quiser saber como que era os anos 90, é um filme que você pode indicar para entender como é que era o contexto histórico da sociedade americana, parará pão duro. Mas eu acho que o nome do cast é muito importante. Clássicos modernos, como Clube da Luta, como Drácula de Bram Stoker, como Soldado Ryan, como, enfim, filme que a gente já fez e que são, na minha opinião, são triple A, entendeu? E o Um Dia de Fúria, eu acho que ele carece um pouquinho de uma história mais profunda. Eu queria saber um pouquinho mais. Gostaria, mas o filme é muito muito redondo, é muito redondo. Mas pra aquela chancela nossa, só pra encerrar esse meu raciocínio um pouco longo, pra encerrar, eu, pô, é com pesar, mas eu não coloco como clássico moderno, mas é um excelente filme. Eu acho que é importante as pessoas verem pra que a gente entenda que as mazelas da sociedade, elas não mudam. O ser humano é assim em 93, em 87, 2050. Eu acho que a gente é o mal do ser humano. Muito bem, Maguinho, muito bem. Bom, então, selo Ratos de Cinema não é o clássico moderno ainda. Eu queria saber de vocês, ouvintes, o que vocês acham? É um clássico moderno pra você? Não é? Depois de tudo que você ouviu aqui, eu acho que vale a pena rever o filme de novo. Então, tá lá na HBO Go, então, pô, muito fácil de assistir. Vale, é um filme que, mesmo você tendo visto, vale rever, sem dúvida nenhuma. Isso todo mundo concorda, né? Vale rever. Sim, o filme. Sim, com certeza. Claro. Não, sem dúvida. O fato, que fique claro, que o fato dele não ter ganho a chancela de clássico moderno não desmerece o filme. Nenhum, pô. De forma alguma. Puta. É um puta de um filme. Para ver, né? Aonde, né? Se estiver passando na televisão, se você tiver a oportunidade de pegar no HBO Go, pega para ver. Perfeito. Então eu quero ouvir dos nossos queridos ouvintes, por favor, respondam aí nesses posts aqui, Facebook, Instagram, manda e-mail pra gente, enfim. Responde o que vocês acham desse filme do Joel Schumacher, considerado por muitos o seu melhor filme. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou começar com o Rafaelo, porque quando eu citei, a gente citou de fazer um clássico moderno no Dia de Fúria, Rafaelo lá de trás, sabe aquele cara que tá lá atrás no estádio, lá falando, levanta a mão assim, sabe assim? Eu vou nessa, hein? Então eu quero agradecer muito o Rafa. Muito feliz de estar fazendo mais um cast com você, Rafa. O Rafa já dá uma sumidinha, mas sempre tem um cast especial assim que ele retorna. Então, obrigado, Rafa, e deixe seus contatos aí. Não, cara, eu que agradeço, né, a oportunidade mais uma vez. É que realmente nem sempre eu consigo me fazer presente, mas eu tô sempre vendo ligado lá no grupo. Quando pinta algum tema, opa! Agora, esse aí é comigo. Pera aí, manda essa bola pra mim aí. Porra, esse é um filme que não podia deixar de ser. Também quero saber de vocês aí, da galera, né, o que vocês acham. Então, se quiser trocar uma ideia comigo sobre o filme, é só procurar nas redes sociais Rafaelo Salles, não tem erro, Facebook e Instagram. E vejo vocês na próxima. Muito bem, obrigado, Rafa. Filipão, vou partir para você também, nosso professor. Obrigado por mais uma aula aqui e eu queria que você deixasse seus contatos também para o nosso ouvinte. Então, gente, uma aula não, né? Somos todos professores, né? Vamos botar assim que aqui o nosso papo sempre é de alto nível, né? Você falou da que eu comentei que eu acabo vendo em cima muito perto e durante o cast que a gente vai matutando sobre o filme, é muito isso. Assisto o filme, tenho minhas ideias e tal, mas os questionamentos que a gente debate aqui sempre enriquecem muito o filme. Em alguns casos até dá vontade de sair daqui e ver o filme de novo, assim. Ah. De algumas coisas que a gente comentou, né? Isso acontece com alguma... Principalmente a irmã da Michelle Pfeiffer. Eu fiquei curioso agora. Pois é. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, os amigos aqui, agradecer aos ouvintes, aos nossos assinantes, e dizer que eu estou nas redes sociais, como no Facebook, como Felipe Fernandes, e no Letterboxd, como FG Fernandes, também. Daqui a pouquinho está subindo minha crítica, não crítica, né? Porque crítica é o que sai no Ratos, né? Lá é umas palavrinhas sobre um Dia de Fúria. Então, agradecendo mais uma vez e um abraço para todos. Muito bem, obrigado, Filipão, mais uma vez. Maguinho, eu queria partir para você também. Eu acho que você, assim como eu, viu vários desses filmes do Joel Schumacher no cinema, e eu acho que esse cast, acima de tudo, é uma homenagem ao trabalho do Joel Schumacher, que teve altos e baixos, como a gente falou, mas, enfim, quando teve os seus altos, são filmes que realmente marcaram, né? Então, eu queria te agradecer e queria que você deixasse os contatos também. É exatamente isso, Marcelo. Queria agradecer também a todos os nossos queridos ouvintes, assinantes, a vocês da mesa. É muito bom falar, né, de um diretor que fez parte, independente da qualidade das suas obras, fez parte das nossas vidas, principalmente nos anos 90, né, um bate-papo excelente, um filme recomendadíssimo. Enfim, estou nas redes sociais, Marcelo Perello, tem Facebook, tem Instagram, as redes sociais também do Bar Calabouço, tem Facebook, tem Instagram. É isso aí, galera, estamos sempre aqui em modo quarentena, pensando em vocês, um abraço a todos, continuem consumindo tudo que vocês puderem imaginar, em qualquer mídia, em qualquer serviço de streaming. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Muito bem, obrigado a todos vocês, muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado especial para os nossos assinantes, que mantêm a gente aqui trabalhando, mantêm a gente fazendo cast e divulgando e publicando, enfim, então... Um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Falling Down, lá no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e somos todos economicamente inviável. Sobe o Iron Man. Tem uma matéria aqui do que eu peguei, aqui do Schumacher, eu ia falar, mas eu falei, pô, não é legal falar isso no cast, mas já que a gente acabou de gravar, eu não sei se essa porra é fake news, mas é no site da Jovem Pan Newsletter, dizendo aqui, falando sobre ele, né, quando ele morreu e tal, papá, aí falando sobre filmografia dele, história, papá, aí fala assim, ó, Schumacher era gay assumido, mas não ativista, deu uma entrevista que repercutiu muito, dizendo que não entendia essa nova geração de gays que sonha levar uma vida dois como casais héteros. Contabilizava ter tido entre 20 mil e 30 mil parceiros sexuais ao longo da vida. Mas é muita rola, hein? Puta que o pariu. E a gente achava que o Fred Mercury, né? Meu Deus, não. 20 mil e 30 mil parceiros sexuais ao longo da vida. Não, eu acho possível. Engraçado é o cara errar por 10 mil, né? É, exatamente. A dúvida do cara. Entre 20 e 30 mil? É verdade. Cara, por que que você tem na sua vida que a sua dúvida é entre 10 mil rolas? 10 mil rolas pra mais ou pra menos? É a margem de erro. Que triste. Porra. Um amigo meu mandou mensagem, até um amigo que escuta o cast, né? Ele falou assim, porra, Schumacher morreu. Eu falei, caralho, Schumacher morreu, mano? E ele, cara, porra, ele era bom. Eu, hã? Não, era bom, é. É campeão, né, pô? Puta piloto. Mas foi um amigo meu que me falou, pô, Schumacher foi assim mesmo. Pô, Schumacher morreu. Eu falei, caralho, morreu mesmo. Aí que você vê quando o sobrenome marca, né? O Schumacher que a gente vai conhecer pra toda a vida é o do piloto de Fórmula 1, não é o Joel Schumacher. É verdade, não é o diretor. Não, e na condição que ele tá, seria muito plausível, né? Ah, Schumacher morreu. Ele já passou a mambaia. Já tava esperando. Morreu.